Doutore Salvador Web Jet Whisky Juliette Serra, para ingresso no Pachon. Ok, o tráfego da Gol vai cruzar a frente, assim que o tráfego cruzar, o senhor pode prosseguir até o 05, após. Serra, ciente. Salvador, Webjet, Whisky, Juliette Serra, na posição de número 5, grato, um bom dia. Juliette Serra. Whisky Juliet 90. Prossiga. Muito bom dia, Whisky Juliet 90, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Juliette November, pátio 3, pátio 1 autorizado, senhor. Juliette November, excelente, Juliette, November, na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 03. November, prossiga, até o passão 3. November, certidão. Juliette November informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Bravo, bom dia. Juliette November, ciente, bom dia.